Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Cidade do Halloween. Saudações movimentadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e esse é o 231º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Ah, quase solta não vai. Solta as crianças, Nerd Master. Solta as crianças. Isso, solta as crianças eu mesmo, porque quem vai editar essa merda sou eu. Aí o ouvinte pergunta, ué, mas por que, que o Jorge não edita, ele tá aqui? Porque o Jorge tem mais o que fazer, gente. O Jorge tá com a vida dele lá, deixa o coitado do menino, tá tendo os probleminhas dele da vida. Então, quem vai editar essa merda sou eu. Espero que vocês tenham gostado do último, porque esse agora de novo sou eu. Que merda, hein? E como vocês podem, filho da puta, e como vocês podem ouvir, eu não estou aqui sozinho. Estamos com casa cheia, inclusive, para falarmos a respeito de quê? De filmes de stop motion. Por que, Nerd Master? Porque eu quis. Ah, stop motion? Achei que era animação suspensa, quando você falou. Tá. E esse motion, que falou com essa voz tão linda e que há muito tempo não comparecia aqui, é o novo participante do podcast Melhores do Mundo, o senhor Pensador Louco. Fala, filho de uma puta. Bu, porque quem não tá vendo a gravação, ele tá de fantasminha no avatar dele. Bu, tá bom, né? E não tô aqui como eu sozinho, também temos aqui o cara que não vai se fuder na edição deste episódio, que é o seu Jorge Fire Falcon. Fala, filho da mãe que eu amo. Yeah, baby, yeah! Não, opa, episódio errado. Né? Tá bom. E pra melhorar um pouco mais a minha vida, porque eu vi esses dois, apesar de que ouvir o Pensador é sempre um deleite, né? Mas é outro papo, né? Mas pra ouvir uma vozinha tão bonita quanto a do Pensador, eu trouxe aqui a minha querida Pincamina do Coração, Rainha dos Pôneis, Dona Luna Lúcia Letier, a Joaninha Treca. Fala, Benê. Olá a todos. Eu me mexo um pouquinho, paro. Me mexo mais um pouquinho, paro. Me mexo mais um pouquinho. E assim a gente vai até o final do episódio. Não esquecendo que a cada parada você tem que bater uma foto, que senão não adiantou nada. Poxa, droga. Vou começar tudo de novo. Droga. Damn it. Damn it. E para completar este quinteto de amantes da animação desanimada, temos aqui Madame Dona Sara. Fala, Bibelô. Oi, galera. Vocês já viram o Mundo dos Mortos? A gente vai ver hoje? Olha que legal. Em dois modelos diferentes, inclusive. Exatamente. Né? Então voltaremos daqui a pouquinho com mais coisas a respeito desses deliciosos filmes de stop motion, depois dos recadinhos. Muito bem, é que tô eu de novo, Nerd Master. Oi, bom? Vocês gostaram da minha edição? Se gostaram, beleza. Se não gostaram, desculpa, é o que tem pra hoje, né? Então vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, não se esqueçam que o feed do Paranerdia continua sendo no https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Espero que isso mude em breve, né? Mas por enquanto é esse daí. quiser mandar recadinhos, mensagens, achar o que vocês acharam dos episódios, quiser xingar também aqui a gente, mande-nos um e-mail no paranerdia@paranerdia.com.br. Se quiser, você também pode mandar um Twitter no Twitter do Paranerdia, que é o twitter.com/paranerdia. Se quiser fazer uso do Blue Sky, beleza também, temos uma conta lá, que é o @paranerdia.com.br. Caso queira usar o Facebook para nos mandar uma mensagem, também temos conta lá, o facebook.com/paranerdia. E caso queira ser para o LinkedIn, também temos LinkedIn do Paranerdia, linkedin.com/in/paranerdia. Caso você queira ver as maravilhosas artes, inclusive a novíssima arte de vitrine do Paranerdia, que está, ó, linda demais da conta, por favor, e vá no DeviantArte do Paranerdia para vê-las, que temos no endereço paranerdia.deviantarte.com. Também passe lá no canal do YouTube do Paranerdia para ver as nossas gravações ao vivo e também para ver os vídeos resumos de Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, a série clássica. O endereço lá do canal do YouTube é youtube.com/paranerdia. Gente, sério, sem sacanagem, esquece a porra do Spotify, esquece dele. Eu já vi muita gente ouvindo o Paranerdia no Spotify e perguntando, ué, cadê o resto dos episódios? Não tem, o Spotify tá comendo eles, eu posso fazer o quê? Então não acesse o Paranerdia pelo Spotify, porque ele mata mais da metade dos episódios. Por quê? Eu não sei, hein? Até hoje não tô sabendo por quê. Então esquece do Spotify. Compensação, se quiser conversar assim ao vivo, ao vivaço, com a gente, você pode ir lá no Hub Multicultural do Paranerdia, que é o nosso grupo do Telegram. O endereço é t.me/paranerdia. E para vocês que quiserem nos ajudar financeiramente falando, caso você queira dar uma ajudinha aqui ao seu querido amigo Nerdmaster pagar as despesas desse podcast, temos os mecenatos. O primeiro deles é o PicPay, cujo endereço é picpay.me/paranerdia. O outro é o Apoia-se, no endereço apoia.se/paranerdia. E finalmente também pode fazer por Pix, cuja chave é o nosso e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Valores do jeito que vocês quiserem, a gente agradece da mesma forma. Obrigado. Então fiquem agora com esse episódio de Stop Motion que está joinha, joinha. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. É chão carneiro, se mete até com quem não vale o tempo inteiro. Presta atenção na confusão, a vida é bem melhor com chão carneiro. Estamos de volta, então tá, filmes de stop motion. Senhor Pensador Louco do Meu Amor. Senhor. Faça o favor de ler esta nota que eu pus aqui embaixo da frase pauta principal, por favor. Pois bem, stop motion é uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento ao fotografar objetos físicos quadro a quadro, com pequenas alterações de posição entre cada foto. Ao reproduzir essa sequência de imagens em alta velocidade, os objetos parecem se mover por conta própria, como em um vídeo. É uma forma de animação artesanal que tem sido usada em filmes famosos como A Noiva Cadáver e Coraline. Muito bem. Aliás, vamos dizer que a gente tem que agradecer seu Tim Burton por ter ressuscitado essa técnica, né? Com O Estranho Mundo de Jack e o James e o Pêssego Gigante, que são dois filmes produzidos por ele, mas não dirigidos por ele, e que foram, vamos dizer, o pontapé para essa seara de novos filmes de stop motion. Vamos deixar claro que aqui na lista que eu criei, não tem só filme novo, tem filme velho também. Não que alguém tenha escolhido, acho que ninguém escolheu filme velho nessa conversa. Eu não, escolhi. Eu também. Velho? Ah, é, tá, velho, é velho. Alice não é tão velho, o pensador. Tem 30 anos, filho da puta, é velho o suficiente. Tá bom, tem mais até, tá bom. Desculpa aí. Acredito que o mais velho fui eu que escolhi. Ah, 88, não, o mais velho quem escolheu foi o Jorge, com certeza. Tem 47 anos. É, né? Estamos ficando velho, Magneto. Não, 47 não, então 43. Tá. Minha matemática é uma bosta. Tá bom. Mas vamos lá. Sir Sara, minha caveirinha. Eu? Zé Caveira, coisa fofa do Vititio. Qual é o primeiro filme que Vossa Excelência escolheu? Ó, meu primeiro filme foi A Noiva Cadáver, de Tim Burton. Oh, ué! Não por acaso seu avatar, né, bebê? Exatamente. De Tim Burton e quem mais? Mike Johnson. Mike Johnson. Então, faça o favor de ler a sinopse. Ok, a sinopse. As famílias de Vitor e Vitória estão arranjando seu casamento. Nervoso com a cerimônia, Vitor vai sozinho à floresta para ensaiar seus votos. Pausa. Ideia de Jerico. Não, eu ia falar, pô, muito bom, cara. Você entra numa floresta, vai citar votos, uma coisa sagrada no meio do nada. Não, não vai dar nada, vai dar nada errado, não. Não, imagina. Segue. É. No entanto, o que ele pensava ser um tronco de árvore, no formato de uma mão, era, na verdade, um braço esquelético de Emily, uma noiva que foi assassinada depois de fugir com seu amor. Convencida que Vitor acabara de lhe pedir a mão em casamento, Emily o leva para o mundo dos mortos, mas ele precisa retornar rapidamente, antes que Vitória se case com o malvado Lord Bark. É isso aí. Cara, nesse filme e em vários outros que tratam da história da morte, não sei se o pensador tá aqui que possa corroborar com esse meu pensamento, O mundo dos mortos é sempre mais bonito do que o mundo dos vivos? Com certeza, de longe. E mais colorido. O Noiva Cadáver deixa muito claro que é tudo colorido, é vida, é a vida depois da vida, todo mundo tem liberdade. Sim. Diferente do mundo humano, que é todo cinza, opaco, rígido. Oprimido por regras e etc. Exato. É nesse, é naquele Viva a Vida é uma Festa, também é a mesma coisa. Festa no Céu. Festa no Céu, que eu também amo. Aí eu só não botei ele aqui no stop motion, porque ele não é. Ele é CGI. Você tá falando, mas é um CGI. Imitando o stop motion. É CGI que imita bonequinho, cara. É muito foda. Aquela animação lá das caveiras mexicanas, que eu esqueci o nome. Acho que é o Viva, não? Acho que é o Viva, não. Tá, das caveiras mexicanas é o Viva. Viva a Vida é uma Festa. Ah, então é isso aí da mesmo. Da Pixar. É isso aí mesmo. Ah, então. É isso aí mesmo. Então pronto. E falando em caveiras, cantoras e baladeiras, né? Nós temos o seu Danny Elfman fazendo a participação como o caveirão lá do chefe da banda, que é foda, né, dona Sara? Nova Cadáver tem tudo que eu gosto, que é uma animação boa, fluida, uma história e música. Eu adoro musical. Em breve, para nerd, as melhores musicais. Quero. Me chama pra isso. Por favor. Não tem tudo que a Sir Sarah gosta. Se não tiver Kamijô e não tiver Kamen Rider, não é o que a Sir Sarah gosta. Pô, verdade, verdade. Nem Jojo, né? Nem Jojo. É. Apesar de ter muitos stands nesse filme. Né? E o pensador não tá entendendo porra nenhuma que a gente tá falando. Isso que eu gosto. Não, mas vocês não podem ver, mas eu tô fazendo carinha de inteligente como se eu tivesse qualquer noção do que vocês estão dizendo. Assim, tá, pô, estou entendendo tudo que vocês estão falando, os hiperfoco da Sara. Eu acho Noiva Cadáver, assim, um filme muito legal, um dos poucos filmes que eu gosto do Tim Burton, porque na verdade eu odeio o Tim Burton. Velho, é foda, é complicado você odiar um cara que faz o negócio bem, eu compreendo, eu entendo. Não, eu sei, Sassara, eu não julgo quem goste do trabalho dele, é que eu... Enquanto fã de cinema, eu considero o Tim Burton um cara muito mais famoso por estética do que por conteúdo. Eu acho que ele tem uma estética muito legal, mas eu acho também que ele não sabe discuto, contar uma história. Também não discuto. Discordo, mas não discuto. Ok. Assim, eu concordo com a primeira parte, discordo da segunda, mas eu não discuto. Beleza, de boas. Porque gosto é que nem cu, cada um tem o seu e dá quem quer. Então tá bom, já que estamos falando nisso, seu cu, o que você acha de Noiva Cadáver? Cara, eu lembro muito pouco. Eu acho que eu assisti Noiva Cadáver há muito, muito tempo atrás. Cara, a minha memória ultimamente tá uma bosta, então eu vou dar uma de Copela e vou preferir não comentar. De Glória Pires. Desde que você não deu uma de General também. Heleno, que também fala. Pô, que tá velho, com a memória ruim. Falando em Copélia, a Arlete Salles tá muito boa em Três Graças. Desculpa, é porque é uma novela boa depois de muito tempo. Pensador falou o quê? Ah, que o Jorge falou da memória e ele pode ficar ruim da memória bastante, desde que não deu uma de General Heleno, né? Que também fala que tá ruim da memória. Ah, é sim, claro. Ah, tá. Pô, aí não é legal, não é interessante. Né? Então, voltando pra Noiva Cadáver. Eu gosto muito de Noiva Cadáver, mas o que que me levou a ver Noiva Cadáver? Seu gosto pelo bizarro? Pelo bizarro também. Pelo bizarro, pelo obscuro, pela morte. Pela doce. Você ser gote chique? Não, o velho meu coordenador falava que eu era gote, que eu ficava assim pra ele. Não, cara. Pela DC também? Não, não só. Tipo. Por que que eu fui ver Noiva Cadáver? Inclusive, eu cheguei a ver quando lançou em DVD na época. Porque eu tive uma fase muito interessante da minha vida que eu fui muito fã de Johnny Depp. Então, eu consumi horrores. Tudo que ele já fez. Quando ia eu e meu pai no shopping, e meu pai sempre comprava DVD, ele comprava uma vez por mês uns 5 DVDs. No meio desses 5 ia um de filme do Johnny Depp. De tanto que eu assistia coisa dele. Começou por conta da Fantástica Fábrica de Chocolate, inclusive. Porra, pra começar com a pior versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu tenho porra. Muito carinho. Eu tenho nada contra, mas é a pior versão. A melhor versão é do Gene Wilder, porra. Essa é aquela versão parar pra em que o Johnny Depp parece meio que um pedófilo o filme inteiro? É essa? É, que o Johnny Depp parece o Michael Jackson, não. Sim. Não, eu não vi ele assim, não. Eu vi ele como uma pessoa traumatizada. Aham, que nem o Michael Jackson. Filmes do Johnny Depp que eu mais gosto, talvez o único que eu mais gosto, Piratas do Caribe. Porque ele é ele, né? Cara, mas assim, eu gosto bastante de muitos filmes dele. Janela Secreta é um, deixa eu ver qual mais que vai vir na memória. Cry Baby. Gilbert Grape. Nossa, eu vi muito Gilbert Grape. Também teve aquele da... que foi baseado na história de Peter Pan, o último, gente. Portal, pô, do... Não, é... The Ninth Gate. Alguma coisa... Não era? Não, alguma coisa de A Ilha Esquecida, alguma coisa assim, que foi baseada no autor de Peter Pan. Ah, que eu também gostei pra caramba. Sim. Você sabe de qual que eu tô falando, beleza. Tem também o Turista, que foi um dos atuais que eu vi na época. Em Busca da Terra do Nunca. Em Busca da Terra do Nunca, Searching for Neverland. Eu consumi muita coisa dele. E eu tenho, assim, quando deu aquela polêmica dele, os caralho a quatro, eu me resguardei muito por conta, porque eu não queria ter uma opinião na época. Fiquei muito decepcionada pelo que aconteceu. Tanto que quando aconteceu as reviravoltas, parte de mim deu um alívio referente a isso. Mas, assim, Noiva Cadáver está entre... assim, top 5 de filmes dele que eu gosto muito. Pra quem não sabe, o Johnny Depp é o Vitor. O Vitor Van Dorn. É. Mas tá bom, vamos lá. Obrigado, dona Sara. O boneco tem a cara dele. Porque uma das coisas boas de fazer animação é que, pelo menos nos últimos tempos, a galera tem aproveitado pra botar a cara do ator no boneco, né? Sim. Cara, e outra coisa interessante. Todo filme do Tim Burton... tem o Johnny Depp, que também tem a Helena Bonham Carter. Então é o trio Parada Dura, né? É uma coisa que eu gosto muito. Então tá. Pensudo, coisa mais fofa, traga seu primeiro filme stop motion indie. Então, eu vou trazer pra vocês a versão de Alice do País das Maravilhas, pela visão do diretor tchecoslovaco Jan Švankmajer. Saúde! O Nerdmaster vai impedir... Saúde. O Nerdmaster vai me pedir a sinopse, mas esse filme não tem necessariamente uma sinopse. Primeiro que Alice no País das Maravilhas tá no imaginário popular de todo mundo, então pau no cu de vocês. A garota, ela segue um coelho, ela cai num buraco e vive um monte de aventuras psicodélicas. A sinopse foi essa. Ah, imagina isso em stop motion. Bem esquizofrênica. É, mas aí que tá. Esse cara, deixa eu só passar um breve currículo. Jan Svankmajer, que é um cineasta e animador de quase 100 anos de idade... Ele é um cara que trabalha exclusivamente com stop motion. Mesmo quando tem atores humanos no filme, eles são tratados como objeto de stop motion. Eles não atuam, eles são movidos em stop motion. E ele costuma... os filmes dele costumam ser erroneamente tratados como surrealistas, quando na verdade eles são suprarrealistas. Eles são desrealistas. É um mundo em que os objetos têm autonomia, pensamentos, vozes e são às vezes mais humanos que os humanos retratados nos filmes. Então vocês imaginam uma versão em longa-metragem de Alice do País das Maravilhas por esse cara. E a razão... Agora, eu vou falar um negócio, peraí. Basicamente virada no ácido. Deixa eu falar só um negocinho aqui, rapidinho. Eu só não vou cortar essa conversa da Alice... Porque eu te amo muito, tá, okay. Seu corno? Sim. Porque nesse filme não é 100% stop motion, tem cenas de atores. Você ouviu a parte em que eu te disse que ele trata os atores como objetos de stop motion, certo? Tá, é só por causa disso e porque eu te amo muito que eu não vou cortar esse filme da conversa. E porque não poderia, porque não é porque tem um ser humano ali, ele tá se movendo em stop motion. Então sim, ele é um objeto, ele não é um ser vivo. Tá bom. Mas de qualquer forma... Sara! Rapidinho. Oi! Oi. Tua opinião? Eu queria concluir antes. Então! Conclui então! Carente! É que o Nerd Márcio me interrompeu, eu só queria dizer que o que levou o Jan Svankmajer a fazer esse filme é porque ele sempre se mostrou insatisfeito com o tratamento infantil que davam à obra lá do Lewis Carroll. Ele sempre viu, e o próprio Lewis Carroll também... como um sonho amoral, um ambiente onírico, totalmente desprovido de realidade, e ele achou que nenhuma adaptação tinha feito jus a isso. Então, essa é a versão dele para, na verdade, um sonho da Alice, né? E eu recomendo muito. E venhamos e convenhamos que o Lewis Carroll tem qualquer coisa na vida menos infantil no currículo, né? Yes! Ah, mas com certeza, ele é tipo os irmãos Grimm, você vai ver as coisas... Né? Não. Tu tá achando que Lewis Carroll é igual aquela Alice da Disney? Achou errado, otário. É aquilo, como é que fala? O Walt Disney, ele pegou as coisas e amaciou, porque assim, o Carroll e os irmãos Grimm, tipo assim, olha, sangue não é somente a cor vermelha, galera. Eu vou deixar um negócio claro aqui. Eu nunca vi esse filme, tá? E estou correndo os olhos nem aqui... Eu. No Google Imagens desse filme, Pensador. Porra. Então. Tá? Não, é só isso que eu preciso falar. Porra. Uma coisa que eu gostaria de fazer é indicar uma série de livros que também trata contos de fadas de maneira bem peculiar, que é Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Legal? Olha só. Muito bem. Very nice pra chuchu. Tá bom. Seguindo. Mais alguém tem alguma opinião sobre esta obra? Eu não sabia que existia e irei atrás, principalmente por conta da reação do Nerd. Não, eu não sabia que existia e preferia continuar não sabendo. Se você gostar, Sarsara, procura também A Queda da Casa de Usher, que é a adaptação dele do conto do Edgar Allan Poe, e Fausto, do Goethe, que é... de virar a cabeça também. Caralho. Me manda na DM os nomes pra Sir, gente. Yes, sir. Sarah. A UTDH não ajuda. Tá bom. Ok. Que bom. Eu diria que tudo que eu sei sobre esse filme, eu sei contra a minha vontade. Então, por favor, dona Ana, fale um filme que você conheça pela sua vontade. Olha, é o seguinte, viu? Hoje eu tô muito roceira, tá? Eu vou ficar só no celeiro. Qual é o bichinho que você vai querer falar agora, dona Ana? Deixa eu escolher. Qual que é o bichinho primeiro que eu vou pegar, né? Tô até assim, mocinha da roça mesmo. Então, eu acho que eu vou começar com as bichinhas mais nervosas. Que é a Fuga das Galinhas, filme de 2000, ano 2000. Dirigido pelo Nick Parker e o Peter Lord. E pra quem não conhece a produtora desse filme, desta pequena pérola, talvez quase um ovo brilhante de tão grande que é essa pérola, é a turma da Aardman Animations, que faz o Wallace and Gromit, que faz o Shao Carneiro, que faz um monte de produções. Piratas assim, Pirados, ou seja, eles vão aparecer pelo menos mais duas vezes só hoje, tá? É a galera. E fazendo assim sinopse. Resumão do filme, é, a gente vê um galinheiro numa fazenda inglesa ali dos anos 50. Lê a sinopse que tá na pauta, não precisa inventar. É o que eu tô fazendo, Nerdmaster. É o que eu tô fazendo aqui. Desculpa. Então, no galinheiro de uma fazenda inglesa nos anos de 1950, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente, sonhando com uma vida melhor. Uma delas, a Ginger, que sim, é uma galinha avermelhada, quer a liberdade e planeja sair voando dali junto com as suas companheiras. Que é aquela coisa, a galinha tá querendo voar, né? Olha só como a gente começa. Pensador, senhor? O senhor que não está aqui comigo sozinho para me deixar mentir, e que obviamente já deve ter visto pelo menos uma vez esse filme, yep. É, eu quero que você se lembre de Mesh. Com certeza. É Mesh totalmente. Não é Mesh? Né? É por isso que esse filme mexe tanto comigo. Oxi! Tá bom. Eu vou dar uma outra sugestão. Não é Mesh, é Guerra, Sombra e Água Fresca. Sim, pra cacete. Demais. Aliás, mais o Guerra, Sombra e Água Fresca do que o Mesh, né? Porque o Mesh eles nunca queriam fugir, eles queriam ficar por ali sempre, né? Mas tá bom. É, não, é o contrário. O Mesh era sobre os médicos na Guerra da Coreia. E o Guerra sobre Água Fresca era sobre prisioneiros americanos num campo nazista. Nazista. Mas que, pra eles era tudo legal, eles faziam nada, ficavam só ali conversando, fazendo piadalha. Era campo de concentração, aquela colônia de férias bonita, né? Brasil. Cara, mas o teor, né? O gosto de filme de guerra que esse Fuga das Galinhas tem, cara, é sensacional, cara. Principalmente com a porra da dona do galinheiro, você parecendo realmente um sargento nazista passando a tropa, cara. É foda demais da conta. Alguém mais? Alguém que não gosta de Fuga das Galinhas? Maravilhoso. Pô, Fuga das Galinhas é muito bom, inclusive tem a continuação, né, que fizeram. Que não é tão boa. Sim, velho, eu cheguei a ver, só que eu não tô com ela assim, vívida. Não. Agora, o primeiro foi algo muito legal. Aquela coisa delas quererem voar pra fugir, delas baterem de frente com a criadora delas, com a mulher que cuida delas, a chegada do galo. Cara, é incrível. Sim. E eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu logo associei com o Wallace Gromit, que já tinha todo o trabalho do Por que do será, do né? Wallace Gromit, eu sou muito fã, eu acho maravilhoso. Que a senhora Tweedy, é o senhor e a senhora Tweedy, né, os donos da fazenda. Cara, a cena que eu mais adoro do Fuga das Galinhas é a mulher não tá mais conseguindo ganhar dinheiro com ovos, né, porque as galinhas estão botando pouco. Aí ela resolve botar uma máquina de fazer torta de frango na tipo fazenda. Assim, uma gênia. Né? Aí, vou fazer uma máquina de tortas. Tortas? De que sabor? De maçã. Torta de maçã, eu adoro. De frango, seu idiota! Você acha que a gente tem maçã aqui na porra dessa fazenda, seu jumento? Cara, o jeito que a mulher trata o marido é uma coisa tão amorosa, tão linda. Só assim, que você pensa, que amor. É muito amor envolvido. E o pior é que essa mesma filha da puta continua tão escrota quanto no 2. Se não mais. Yeah. Eu tô muito ansiosa pela do Nerdmaster, cara. Por quê? Eu não comentei ontem com você, porra. Mas o que? O meu avatar não é minha escolha, é do Jorge. Ah, tá. Então pronto, estou ansiosa pela do Jorge. Ela acha que o meu avatar é a escolha minha. Não, é o único boneco de stop motion que eu tinha pra pôr no avatar. Ah, pô. Eu jurava que era você. Não, irmão, eu não, tô ansiosa. Não, bebê. Quem vai escolher é o Jorge. Aliás, Jorge, você vai começar com esse ou com o teu? Eu ia aproveitar o gancho e com It's Alive, com a festa do monstro maluco de 1967. Filme esse que a gente já falou, inclusive, sim, no Paramonstra 3. Eu não tô errado. Eu tava lá? Tava de Dr. Frankenstein. Eu acho que eu também tava no Paramonstro, não? Não sei se nesse. Mas enfim, foi dirigido pelo diretor Jules Bass. E a sinopse é basicamente essa. O Dr. Frankenstein decide se aposentar, mas antes precisa escolher um sucessor de confiança para revelar a ele seus segredos mais obscuros. Sendo assim, Frankenstein convoca uma reunião de monstros para decidir o escolhido, contando com a presença de Conde Drácula, Corcunda de Notre Dame, Dr. Jack e o Mr. Hyde, o Lobisomem e muitos outros monstros clássicos e seu sobrinho Ned. A reunião dos monstros revela ser muito mais do que a aposentadoria do Frankenstein. No caso da Paramonster 3, estava o Nerd Drácula, que sou eu, o HQ Wolfman, que era o Matheus, o Jorge Zilla, que era o Jorge, e o Koala Zimodo, que era o Koalace. Ah, então nesse não tá, tava no outro. Não, nem tu, nem o Pensador tava nesse. É, cara, o que falar, é um dos meus stop motions favoritos da virada do século, né? Porque é de 1967, que aliás é a mesma equipe de animação de coisas como Rudolf, o da Nariz Vermelho, Papai Noel Está Vindo e outro, não era não, Pensador. A galera do roteiro era da média, mas a galera da animação era desses stop motion de Natal, né? É, e o design dos personagens foi baseado num desenhista famoso da Mad, que era o Jack, eu tô tentando lembrar o sobrenome dele e agora fudeu porque eu não vou lembrar. Mas era Jack alguma coisa, que ele tinha um estilo de design muito, muito peculiar, e esses personagens são a cara dele, assim. E como o Nerd Marshall tinha falado há um pouco tempo atrás que... Não, acho que foi Sersara que falou que adorava que agora estão colocando os personagens de animação com a cara dos seus dubladores originais. O Dr. Frankenstein nesse filme... Jack Davis, obrigado. De nada. Agradeço ao Google. Esse filme, o Dr. Frankenstein, ele é feito à imagem e semelhança do Boris Karloff, né? Que interpretou muito. Porque ele é dublado pelo Boris Karloff. Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. Por favor, deixa eu falar. Tanto que... Fala, bebê, você tá empolgada? Manda brasa, neném. Pode falar, vai. Pode falar. Ah, pode falar. Tanto que o Boris Karloff tá acreditado nos créditos do filme. Claro. É, ele faz a voz do Frankenstein. Sim, não só a voz, peraí, Sara, só um minuto. Eu vou deixar você falar. Calma, bebê. Não só a voz, mas o Pensador tá aqui também pra não deixar mentir sozinho, que é a primeira e talvez única vez que a gente vê o Boris Karloff cantando. Sim. Fala, bebê, manda. Discorra seu amor pela festa do monstro maluco. Não, tudo bem. É que assim, esse filme, eu gosto muito dele. Como eu citei no Noiva Cadáver, meu pai sempre comprava muito DVD. Quando eu era criança, a gente ia junto pra comprar. E eu lembro que ele achou esse DVD lá e falou que ele tinha visto quando criança. E quem me ensinou a gostar, acho que eu já citei isso em outros casts, quem me ensinou a gostar de coisa de monstro, principalmente a ambientação vampírica, foi meu pai, Drácula, afins e tudo. E eu lembro que ele comprou, ele comentou muito feliz que ele tinha visto quando era criança e tudo. E chegando em casa, a gente botou pra ver. Cara, eu fiquei fascinada por esse... Vai na galera, na equipe lá do Telegram e me diz se não era essa capa. Essa capa, sim. Depois eu vou caçar o DVD aqui que eu tenho guardado. Essa capa eu tenho mesmo. Ele tem exatamente essa mesma capa. Exato, sim. Aí, tipo, cara, eu achei... Eu fiquei fascinada por conta de toda a ambientação, a movimentação do stop motion e também todo o plot que existe nele até o final e o plot final. Aí, com o advento da internet, eu lembro que eu fui pesquisar sobre, aí tem sobre o Boris Karloff e tudo. Cara, eu fiquei assim, eu adoro esse filme. E também tem o fato, ele é musical também. Tem muita musiquinha dele que eu ainda lembro. Pensador, só uma palavra. Francesca. Francesca. Saudade. Cara, eu lembro que eu cheguei a ver esse filme, que ele é dual áudio DVD, tanto no inglês como no português. Eu cansei de assistir ele no inglês, por conta dos tiques que tem. Essa é uma das poucas animações, cara, que eu só consigo assistir no original, por causa do Karloff. É, se eu não me engano, quem faz a voz da noiva da noiva da criatura, né? Da noiva do monstro Frankenstein é a Phyllis Diller. Phyllis Diller, né? A gente falou disso também lá no Necrofilmicon. Isso, sim, uma atriz stand-up. Que fazia muita comédia, muito filme de terror. E a boneca é a cara da Phyllis Diller. Literalmente aquela cara é a cara da Phyllis Diller. É a cara dela também, exatamente. O Drácula é uma homenagem ao Lugosi, óbvio. Ao Lugosi, claro. O Frankenstein é uma homenagem ao Karloff, porque tanto o Frankenstein quanto o Karloff é praticamente a mesma cara, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Cara, eu gosto tanto dessa porra, dessa animação, desse stop motion, que eu obriguei o Pensador a gravar o microfilme com ele. Sim. Pô, esse filme tem frases memoráveis. Aquela frase do Dr. Frankenstein: estou velho, estou cansado, passei tantos anos da minha vida oferecendo mal pros outros e não recebendo mal nenhum em retorno. Maravilhoso. Cara, eles têm aquela vibe, né, da família Adams. Tem. Eles fazem o mal, mas eles também querem o mal. Né? E eles esperam que o mal chegue de alguma forma. Não, melhor de tudo é as piadas com, por exemplo, com o Homem Invisível. Há quanto tempo eu não te vejo? Clássico. Ah, sim. Né? Ah. Ou então, a melhor cena é logo no começo, o cara, o Frankenstein faz a fórmula da destruição absoluta, né? Bota na pata de um corvinho, taca o corvinho, ele bata numa árvore, a árvore explode num cogumelo atômico, e aí o Frankenstein vira pra cara da gente e fala: Call the Raven, nevermore. Puta que pariu. É, tem várias coisas no filme que não dá nem pra traduzir, que perde, muito humor do filme se perde na tradução. Quando eles estão no navio, o Dr. Jack o toma a fórmula, ele vira o Mr. Hyde, o nerd lá, o sobrinho do Frankenstein, pergunta: quem é você? Ele fala: Hyde. Hyde. Ele fala: vamos brincar de esconde-esconde. No inglês. É uma coisa que não tem como traduzir em português. Ou então o Drácula que cai no ponche e fala: punch! O Frankenstein dá-lhe um soco no meio da cara dele. Toma um soco na cara, exato. Não, eu lembro que quando eu fui ver legendado, que eu fui entender muitas das piadinhas, mas a gente também não pode desmerecer a dublagem, que a dublagem já naquela época, ela também fez, assim, o máximo dela pra caber na interação das crianças, cara. Sim, sim. E não podemos esquecer, né, Pensador, que os inventores do avião, na verdade, são Orville e Neville, são Frankenstein. Sim. Von Frankenstein, né? Os irmãos Von Frankenstein são os verdadeiros inventores do avião. Ana, tu tá viva? Eu fui pro Reino dos Mortos, eu fui expulsa já duas vezes. Ah, que bom, vezes. Agora estamos ouvindo. Muito bem. O pessoal tá tendo que fazer a invocação com caldo de galinha e velinha de aniversário. Então tá. Tristeza isso. Então, beleza. Minha vez. Então, pra eu corroborar com Madame Donana, eu vou trazer de 2012 o filme Piratas Pirados, também da Aardman. Só antes de você continuar, rapidão, desculpa te interromper, o Chico do Couto, o Chikovski, que tá perguntando ali nos comentários: boa noite, caros colegas, já falaram do Angeleno? Não sei, do Angeleno, do Angeleno do General Heleno, ou tem algum Angeleno? Angeleno. Se for o General Heleno, a gente falou no off, no, na conversa pré-gravação. Até tem a ver com o tema, porque ele é um cara que eu gostaria muito que parasse de se mover, né? Que stop move. Ah, tá. Não. Mas, Eu queria o stop brief. Né? Chikovski, o problema do Ray Harryhausen é que os filmes dele não eram só de stop motion. Eles tinham stop motion, mas não eram só. Stop motion inserido num filme. E o tema do hoje é só stop motion, entendeu? Teve uma roubada aqui na Alice, né? Mas tudo bem. Não foi. Me recuso. Tá bom, vamos lá. Então, Piratas Pirados, da Aardman, de novo, né? Foi dirigido de novo pelo Peter Lord, da galera da Aardman. E a sinopse é a seguinte: Capitão Pirata. Esse é o nome do cara. Quer derrotar seus rivais, Black Bellamy e Cutlass Liz, e ganhar o prêmio de pirata do ano. Para isso, ele parte com uma tripulação da Ilha de Sangue para as ruas de Londres, enfrentando a Rainha Vitória com a ajuda de Charles Darwin. Sim, é doido desse jeito. Doido é pouco, né? Tá? Very nice. Primeiro lugar, para vocês e todos os meus ouvintes queridos, eu gostaria de descrever a lista da tripulação do Capitão Pirata. Ela começa com o número 2, ou Pirata com Encharpe. É assim que eles são chamados? Sim, é o nome deles. Seguido de Pirata Albino, Pirata da Gota Serena, Pirata Estranhamente Curvilíneo, era uma mulher disfarçada de homem. Faz sentido. Pirata que gosta de pôr do sol e gatinhos e o pirata veterano. Esse do pôr do sol e gatinhos é um pirata muito específico, né? É um negão, que é um pirata que gosta de pôr do sol e gatinhos. E sim, esses são os nomes dos personagens do filme, eles não têm nome próprio. Cara, eu amo essa porra desse filme Piratas Pirados, porque ele é literalmente pirado. Porque ele pega todos os clichês de filme de pirata e desgrengola completamente. Bota tudo para o contrário, cara. O Capitão Pirata é o pior pirata possível, porque todo navio que ele ataca é um navio que não pode, que não tem ouro, que não tem riqueza. Ele atacou um navio escola, um navio de gente com praga, um navio de fantasmas. Nenhum tinha dinheiro, né? Foda-se, né? Todo mundo aqui já viu Piratas Pirados? Não, eu não vi esse nome. Não, Piratas Pirados. Ah, que beleza. Escolhi um que ninguém viu. Mas ele é... Pô, que bom, né? Você tá indicando pra gente e pros ouvintes do outro lado, mas ele é da mesma galera da produção do Wallace e Gromit, né? Eu tô vendo aqui. Sim, da Aardman, sim. Isso, mesmo tem, estilo. Tem bastante, bastante aquele estilo legal. Eu curto muito, cara. Porra. Sim, o filme é maravilhoso, cara. É sensacional. É piada em cima de piada em cima de piada. Tem o David Tennant fazendo voz, cara. Eu tenho que ver. Tem! Essa porra, cara. Tem a Salma Hayek no filme. Tem! E o Frodo, é o Bilbo, que é o... Martin Freeman, que eu falei já. Ele é o pirata do Scarf, é cachecol. O número 2, é. É. É o pirata com cachecol, é esse aí, é o número 2. É o único com juízo na porra da tripulação toda, só pra você ter uma ideia. O Martin Freeman fazendo, né? O Tennant, se eu não me engano, ele é o Charles Darwin. É, ele mesmo. Ué, ele é o Charles Darwin. É o doutor fazendo o doutor. Very nice. Duche pra mim. Sarsara, seu segundo filme, faz favor. Coraline, ela foi dirigida por Henrique Selick. Que, curiosidade, é o diretor do... James e o Pêssego Gigante e do Estranho Mundo de Jack, que todo mundo acha que é o Tim Burton, mas não, o Tim Burton é só o produtor e o designer dos personagens, vamos dizer, ele, né? Ele só deu o apoio, vamos dizer assim, um apoio moral. Né, mas o diretor é o Henry Selick, tá? Sinopse. A sinopse dela. Coraline descobre uma porta para um mundo alternativo, onde tudo parece perfeito, pais afetuosos e desejos realizados. Porém, todos têm botões nos olhos, e logo percebe que essa realidade paralela esconde intenções sombrias para mantê-la presa. Cara, eu gosto muito da reflexão que esse filme traz, porque normalmente a gente associa stop motion, né, a coisas fofinhas, um enredo mais tranquilo, né? Não vai assim... É tão profundo, não vou levar em conta o Alice no País das Maravilhas, porque eu não cheguei a ver, mas tô vendo que eu acho que ele é nessa pintada aí. Mas Coraline, ela mostra que nem tudo que a gente deseja é o melhor, sabe? Nessa pintada? Ui! Você sabe por quê, né? Por quê? É do porra do Neil Gaiman! Sim! O autor desta merda é o Neil Gaiman, então tu quer coisa mais escalafobética do que o... livro de criança feito pelo Neil Gaiman. É aquilo, né? É coisas fodas feitas por pessoas filhas da puta, né? Né? Não vamos tratar das filhas da putice daquele filho da puta. Samurai X! É foda. Rapidão, Sassara, só pra falar, assim, e não querendo prejudicar o debate de ninguém, mas assim como você falou que você tinha ficado muito chocada com o início do caso do Johnny Depp com a Amber Heard e tal, e que depois você se sentiu aliviada pela virada. Eu não sei se você sabe, mas tá meio que rolando uma com o Neil Gaiman também, tá? Que parece que a mulher que acusou ele também não era tão honesta assim sobre... Depois dá uma procurada, porque teve altas revelações. Eu vou dar, assim. Porque eu confesso que eu não tô sabendo da virada, mas eu vou atrás sim, obrigada. Mas voltando cara, isso. Cara, eu acho bem interessante que nem tudo que a gente quer é o que a gente deseja, ou também é o necessário pra nossa vida. Né? É o que a gente tanto pede para Deus ou para as entidades ou o que seja, muitas vezes não é o que a gente realmente precisa. E Coraline traz esse choque, porque ela para em um mundo onde tudo que ela deseja acontece, mas ela tem que dar algo em troca. e aonde vai tendo o fluxo de informações, de revelações, que tem gente que já se fudeu, que foi levada, que foi tomada, que tá com a alma presa. É, ela tem aquela reflexão de que ela, é, ela se, se muda temporariamente para uma casa, os pais dela trabalham com livros sobre botânica, pelo que eu entendi, e ela fica meio que largada assim, e ela se sente ignorada até certo ponto pelos pais, que na verdade estão trabalhando e tal, que eles não são maus pais, eles só realmente têm um trabalho para realizar, e ela acaba encontrando no que a princípio parece o subconsciente dela, esse mundo onde nada é negado, onde tem a mãe dela só que melhorada, o pai dela melhorado, que dão atenção pra ela, etc, mas nada é o que parece como melhorados, mas com aquela aparência bizarra de olho de botão, né? Ah, mas com aquela pegada. Peraí, isso quer dizer que os pais de vocês não tinham olhos de botão? Meu Deus, que pessoas estranhas vocês. Mas alguém tem opinião sobre Coraline? Esses olhos de botão são de meter medo. Porra, pra cá. Na primeira vez que eu vi Coraline e a mamãe veio com aquela cara de olho de botão, falei: eita porra! Então tá. A descrição no livro já é assustadora. A senhora leu o livro, dona? Eu li. Eu li o livro bem antes de ver então, o filme. Então, esclareça-nos, dona Ana, como uma pessoa culta e mais culta do que os outros quatro que estão nessa conversa. Como é que é a descrição da dona mamãe no livro? Então, olha, aí eu vou te falar uma coisa que, até onde eu sei, o Neil Gaiman trabalhou junto com o pessoal na produção do filme, né? Dando dicas e tal. E se você quiser saber, a descrição é aquela mesmo. Aquele rosto que é exatamente igual ao rosto da mãe, só que você não vê os olhos, você vê botões. A diferença assim, que eu, lendo, eu não via como bonecos. A gente acaba... A história fica um pouco menos assustadora porque ela está sendo contada em forma de bonecos de stop motion. Mas eu visualizava como sendo pessoas, de carne e osso, e a mãe e o pai, a outra mãe, o outro pai, né? Os outros seres que habitam aquele mundo, todos com os olhinhos de botão. Era meio angustiante. Se tem um filme que tinha que ser stop motion, porque o design pedia pra ser boneco, era Coraline. Ah, mas isso com certeza. Eu acho muito legal na história como o gato é retratado, né? Que o gato é outro ser que consegue passar entre os dois mundos, as duas realidades sem sofrer mudanças, né? Porque gato, todo mundo sabe que são criaturas malignas. E extradimensionais. Então eles fazem essas coisas. Malignos não, eles são todos crias de Bastet. Os três que eu tenho aqui com certeza são. São neném. Neném do capeta. É. A minha é um neném de 12 anos. São todas coisas do capeta. Tá bom, neném. Tá bom, neném. É, eles são nenéns do jeito que a boneca da Anabelle é um neném. Tá bom, neném. Tá bom, neném. Diz teu segundo filme aí, neném. Quem? Tu, neném. Ah, tá. Ok. Muito bem, eu vou puxar aqui pra mesa, então, A Casa Lobo, do Wolf House, de 2018, um filme de stop motion chileno. Peraí, antes de você falar do diretor e da sinopse, eu só queria deixar claro pra você uma coisa. Sim. Porra! Tá? Porque esse eu vi. Olha aí. Porra! Pô, então me ajuda nessa, Nerdmaster. Não, vai você, eu não quero nem tapar, nem só, não quero só nem participar. Pra rebater contigo, você sabia que todo aquele stop motion foi feito em tamanho real? E que... Sim! Cara, bonecos em tamanho gente. É, os stop filha motion, da puta. Os modelos e bonecos são todo tamanho de pessoas normais, cara. São estátuas de stop motion. São manequins. Não estatuetinhas. É muito... Ele ainda riu, desgraçado. Que? Tu não gostou do filme? Eu amo esse filme. Ah, não, adorei. Oh, demais da conta. Lindo. Uhul. Lindo, tocou o coração. Nossa. Bom. Eu quase tive um ataque cardíaco de tão tocado que eu tava. Mas vamos lá. É uma dupla de diretores. É o Joaquim Cotina e o Cristóbal León. E a sinopse segue Maria, é uma menina fugitiva da Colônia Dignidad, no Chile. Uma colônia que é mencionada pelas outras colônias como tendo o lugar... É uma colônia autopropagandeada como sendo um lugar lindo, onde as pessoas são felizes, onde o mel é mais doce, etc. E outras colônias em volta, na verdade, suspeitam, entre aspas, assim, que o líder da colônia é um ex-criminoso nazista, né? Que ele... Culto! Gosta de... gosta de fazer experimentinhos com as pessoas lá, mas de qualquer maneira. Aham! A Maria foge e ela vai pra floresta e ela é perseguida por um lobo da colônia da qual ela fugiu, que ela quase morre, mas ela se refugia numa casa, e não qualquer casa, uma casa semiconsciente, onde dois porcos se tornam seus amigos e quase uma família, né? Qualquer semelhança com o lobo e os três porquinhos é mera coincidência. Levemente. É, mas a diferença é que apesar dos porcos serem gente boa e tratarem ela bem e etc., em determinado ponto ela começa a perceber que ela também é uma prisioneira ali e que quando a comida acabar, o casal de porcos podem fazer dela o jantar. É um filme. Né? Eu adoro. Depois ele pergunta se eu adorei esse filme. Né? Olha, considerando que eu sei muito bem que porcos podem comer seres humanos até o, yes, até os últimos pedacinhos. Snatch contou isso pra gente, né? Menos dentes e cabelo. E metais. E metais. É. Né? Eu aprendi isso com a série Millennium. Ana viu essa pérola? Não, né? Pode crer. Não. Não, os únicos manequins que se mexem que eu conheço estão no primeiro episódio do Doctor Who. No Doctor Who. Os Altons. Jorge viu essa película? Soube a partir desta pauta. Ah, que bom. Mas assim, eu quero que vocês entendam, assim, apesar de ser uma criaturinha fofinha Disney, o Nerdmaster está errado. Esse filme é maravilhoso. Nem todo stop motion é feito apenas para criança. Não, o filme é ótimo, é maravilhoso. É sensacional. Nem um pouco traumatizante, não. Eu só tô falando quê? Assim, não é porque a gente tá tratando de animação em stop motion que a gente tenha que falar de stop motion felizinho e bonitinho. Eu vim trazer justamente o contraponto. As animações mais, entre aspas, adultas da de puta. Stop motion. E apesar de ser um filme com body horror... O meu segundo também não é tão bonitinho assim, não. Não, realmente não. Ô, Pensador. Oi. Pensador, eu não fico tão chocado assim, tá? Porque eu sou de um tempo que eu assistia na TV Cultura, assim, 30, 40 anos atrás, um programinha chamado Lanterna Mágica. Às sextas-feiras eles mostravam animações do mundo todo, Norman McLaren. Exato. Nossa, eu acho que eu vi tudo que, provavelmente vi tudo que do acervo do canadense e muita produção da Hungria, da Polônia... da Bulgária, né? É, que não tem... E muitas das histórias eram... Não era nada de criança, é animação pela animação. É arte pela arte, né? Ela não precisa ser necessária... Não é porque a animação que ela, tem que ser infantil, né? Vamos falar. Ali o básico era muito antes pelo contrário. Sim, sim. Como a Sarsara falou, assim... a Disney, ela achatou e transformou. Transformou em bonitinhos os contos de fadas, pô. Cinderela é uma puta história de terror, cara. Depois, caralho, do casamento da Cinderela, a madrasta e as duas irmãs, se eu não me engano, no conto original, invadem o casamento. A Cinderela pede aos pássaros que piquem e arranquem os olhos da madrasta e das duas irmãs e faz elas passarem a viver na rua como mendigas cegas, assim, sem conseguirem... Ok! Tá bom! Chega! Muito legal! Só estou provando meu ponto. E eu encerro. Tá bom, aqui. Desgraçado. Então, não precisa nem levar pro final da história. Você fala de mutilação dos pés delas quando elas tentam colocar os pés no calçado. Que teve um filme recente, The Ugly Sister, a irmã mais feia, que conta isso de um ponto de vista... Eu ia citar ela agora. Feminino e feminino. Isso. Vai lá, Sarsara, manda ver. Fala desse filme, que esse filme é foda. Eu não cheguei a ver ele totalmente, porque, assim, é chocante. Tá na lista. Tá. Perguntinha assim, como quem não quer nada. É em stop motion? Não. Então esquece dele, porque a gente fala dele numa outra oportunidade. Desculpa. Censura. Cala a boca, desgraçado. Filho da puta, me trouxe Alice e Casa Lobo, filha de uma puta. Ah, bom. Donana, próximo filme, faz favor. Olha, eu ainda não saí do celeiro, viu? Eu ainda tô dentro das fazendas. Oxe, senhor. Agora eu vou falar de um outro grupo que não é o Galináceo, é o das coisas fofas, tá? Eu vou falar da Ovelha Choné, como ela é conhecida em Portugal. É Chão Carneiro! É Chão Carneiro! É o nome correto, né? Ou melhor, é o nome que a gente usa aqui no Brasil. É Chão Carneiro, Shaun the Sheep, o filme de 2015, com direção de Mark Burton, e eu comecei por ele, porque o outro nome do outro colega aqui, o Richard, ai meu Deus do céu, eu não acho que eu não vou conseguir acertar isso aqui, Golezovski. É o Golezovski. Golezovski. Saúde. É da galera da Aardman. É da galera da Aardman também. Também, né? É o povo da Aardman. A sinopse não faz jus ao filme, sinceramente, porque o filme é muito doido, mas vocês assistam pra saber o quão doido ele é. Shaun decide tirar um dia de folga e se divertir, porém encontra muito mais agitação do que esperava. A confusão no carneiro acidentalmente leva o fazendeiro pra longe da fazenda, e agora Shaun e o rebanho precisam ir à cidade grande para resgatá-lo. Oh, o bebezinho no meio da cidade grande de Portal Colação, bebê carneiro. O bebê carneiro, é. Oh. O Shaun Carneiro, cara, é um dos desenhos mais engraçados que eu já vi em stop motion. Porque simplesmente não tem fala. É um carneirinho, faz bé. Ele não fala, não é um carneiro que fala. É o carneiro vai bé, ele só vai bé, ele faz, é isso. Nem o fazendeiro, que é o humano na conversa, fala. É, eu diria que ele fala, mas os carneiros não entendem, então ele soa aquela coisa assim do... Ele fala igual a professora do Charlie Brown. Ela fala igual a professora do Charlie Brown, é ngó, ngó, ngó, ngó, ngó, ngó, ngó, ngó, ngó. Eu acho muito legal quando tem animação, qualquer tipo de animação assim, que não depende de fala... Que comunicação não verbal é foda pra ensinar, principalmente crianças, a entenderem história sem precisar de palavras. Eu acho excelente. Pingu! Pingu! Pingu! Oxe, Pingu! Pronto, então Pingu na história. Babapapa! Pingu, Pingu! É. Gente, assim, eu assisto a animação. O Shaun Carneiro tem o filme, mas ele tem uma série de animações curtinhas que é exibido na TV Cultura. Talvez em algum outro canal, mas com certeza na Cultura a gente consegue ver. Tá na Disney? Não, tá na Disney, não, tá na Prime Video. E são uns videozinhos curtinhos e é uma delícia. Aninha, você me dá uma licencinha, coisa rápida? Fale, Jorge. Porque assim, a gente tava falando no Esquenta que esse aqui do Pingo, ele seria apenas uma série. Mas aí agora você falou que tem um filme. Né, Nerd Master? Não tem filme do Pingu. Não tem filme. Pingu não tem filme. Tá, Jorge? Pingu, oi, vai chupar a mão. Ele acha... Não, o melhor de tudo é esse corno achar que vai botar banca em cima de mim. Sendo que eu conheço Pingu há muito mais tempo que ele. Fight. Te falta ódio. Corno. É, eu vou só aproveitar o hunt de vocês dois aí pra dizer que o Chikovski perguntou lá nos comentários... Seria 9 A Salvação, uma animação em computação gráfica de 2006, uma ode ao quadro a quadro? Sim e não. Ele é uma animação CGI, ele emula um quadro a quadro, mas não digo que ele seja uma ode. O Festa no Céu, que a gente comentou mais cedo, é muito mais ode a stop motion do que ele. É mesmo. Isso aí é mesmo. Não, mas não é... Não, não deixa de ser uma boa referência, Chikovski. O 9 A Salvação é um filme legal. Tá? Só pra eu não perder o raciocínio. O Shaun Carneiro. Eita. É uma das poucas coisas que eu consigo assistir com a minha mãe, super de boa, sem que ela precise sofrer com legenda pequena, com a tela muito escura. Que são as reclamações que ela faz das produções atuais, né? Boa parte dos seriados hoje em dia tem as imagens tudo gravadas, tudo escuro. Quando não tá dublado, ela tem que ainda ler as legendas e se perde toda, que ela não consegue ler tão rápido. É coisas que acontecem quando você já tá com seus 80 anos, né? É como falou o pensador, o Shaun Carneiro serve tanto pra educar crianças novinhas, mas também serve pra velharada que gosta das animações mais antigas, é, fala, né? Que ele é uma criatura super carismática, né? Aquela risadinha que ele dá de ladinho. Fofinho. Aquela boquinha que ele coloca assim, fofinho. Oh, que coisa fofa. Mas também eu vou te contar um negócio, dona Ana, tu há de concordar comigo. O que o Shaun tem de fofinho, tem de safado. É, ele é... Ele fala é encapetado. Que não. Ele é encapetado. Ele é encapetado. Ele é o líder do rebanho, cara. Ele é o carneiro alfa ali na trupe dele. Mas também venhamos e convenhamos que o resto da tropa, né? O resto da flock, o resto do rebanho, é tudo um bando de carneiro, sabe? Carneiro babaú, né? Carneiro babacão. É, né? Aqueles carneiros gordos. O Chão não, ele é magrinho. É o não, ainda mais que tem o gordão, que é o carneirão, que esse é o gordão mesmo. Esse é o come tudo. É, a gente se confunde porque eles não são carneiro, eles são as ovelhas só. Ali não tem nenhum chifrudinho. É chip. Chip é. Serve pros dois lados, né? Serve pro macho e pra fêmea. E Chão, vamos lá, não é nome de menina, né? Eu não vou pesquisar muito isso, viu? Mas eu tenho visto uns nomes que eu achava que era nome de menino e depois descobri que era comum de dois, olha. Nunca vou superar a Mackenzie. Tá bom, que seja. Deixa o Choné pra lá. Choné? Ai, tô com fofinho. Choné. Choné. Choné. Então tá, seguindo. Quem é o próximo? Jorge. Manda, filho. Sim, o próximo. Sou eu. E o próximo, para a alegria de muitos e desgosto do Pensador Louco, vamos falar de mais uma animação relacionada a aquela pessoa, que foi dirigida pelo Rei. Mas é dirigido pelo Harry Selick, então é. O Pensador não precisa reclamar. Sim, que é o Estranho Mundo de Jack, feito em 1993. The Nightmare Before Christmas. Aí, deixa eu fazer a minha primeira reclamação. Eu amo esse filme, mas puta que pariu, velhas da Sessão da Tarde. The Nightmare Before Christmas virar o Estranho Mundo de Jack. Caralho! É. Porra! Nada mais a declarar, só é. Aproveitando que a gente tá na época do final de novembro, começo de dezembro, datando a gravação deste episódio, aproveitando que é uma época natalina, não é mesmo? Apesar de que eu vejo ele eu vi ele no Halloween também. Eu vejo no Halloween, eu vejo no Natal, eu vejo quando me dá na telha, porque eu tenho DVD pra isso. Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retomar para a cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrar o Papai Noel e fazerem o seu próprio Natal. Apesar de sua leal namorada Sally ser contra, o Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que a Sally estava certa o tempo todo. Eu só discordo de uma coisa. Primeiro, não fui eu que fiz essa sinopse, tá? Então, vou só discordar de uma coisa. A Sally só vira a namorada do Jack no final do filme. Na última cena, pra ser mais exato. É literalmente a última cena. Literalmente. É, porque antes ela é só a friendzone do Jack. É só a stalker do Jack, né? A fanzoca do Jack, né? Mas tá bom. Pra vocês não acharem que eu sou um reclamão dos infernos, assim, eu gosto muito das músicas, eu gosto das músicas desse filme. Que absurdo! Pega o Papai Noel e amarra bem. Deixa ele descansar no trilho do trem. Né? Então, aliás, eu me lembro que eu assisti duas vezes esse filme só. Eu assisti no cinema e depois eu assisti com as minhas duas filhas e eu me lembro claramente dos olhinhos brilhando delas quando elas falaram: papai, diz pra gente que esse Papai Noel morre no filme. A gente filha passou. Não, meu sério. Deus. E que elas acharam o Papai Noel muito chato. E foi por isso que a gente criou aqui em casa a tradição do Papai Cruel, que no Natal a gente coloca um bonequinho de Papai Noel enforcado e pendura na porta de casa pra decoração. Tá, você acabou de me lembrar de outra raiva que eu tenho desse filme. Porque, novamente, eu vou dizer, eu amo esse filme de paixão, tá? Porém, tem duas dublagens nesse filme. Uma que foi no VHS, que o Jack Esqueleto era o Kiko, tá? Nelson Machado. É, o Jack Esqueleto era o Kiko. Era o Nelson Machado, o Jack Esqueleto, tá? E o Papai Noel era Papou Comeu. Uau. Uau. Uau. Eu não... É essa. Papou Comeu. Papou Comeu. Porra. Tá? É, mas essa ainda não é a pior. Isso pra descambar pra pornografia é um pulinho. É um pulo, por isso virou Papai Cruel, que era melhor, né? O nome era Papou Comeu e o dublador era o Catra, é isso? Por aí. Mas esse ainda não é o pior. Oogie Boogie Man, né? Que no, na dublagem do VHS era o Bicho Papão. Que é o Bicho Papão. Oogie Boogie Man. O Boogie Man em inglês, mas aqui a tradução seria o Bicho Papão. É o Bicho Papão. Na dublagem do DVD, do que veio pro cinema, tal e coisa. O Monstro Verde. Uau. É a dublagem. Ele não é verde, porra! Ele só tá verde numa cena no começo do filme. O resto do filme todo ele é cinza. Foi a única que os dubladores precisaram assistir pra entender e dublar o filme inteiro. Ah, não, ele é verde ali, pronto. Pode parar o filme, já entendi, vai. Porra! Tá, agora eu já desopilei o fígado. Tá calminho agora? Porque, porra, foi a coisa que eu mais odiei na porra dessa dublagem. Porque a dublagem é ótima. Tem o Guilherme Briggs, tem o Nelson Machado no original. Cara, a dublagem é maravilhosa. Mas, caralho, o Monstro Verde pra chamar o Bicho Papão. É o roteiro. Porra! Toma no cu. Ele só tá verde numa cena. Porra! Mano, cu. Ai. Alguém bebeu antes de mexer nisso, chefe. Só pode. Né? Sara, tu gosta do Monty Jack? Assim, eu vi ele... É, como é que fala? Eu vi ele poucas vezes. Não é um filme que eu tive hiper foco. Mas eu gosto. Eu acho interessante a vibe da visão de Natal dele. E o que ele desperta também nas pessoas. Cara, uma coisa que eu adoro muito nesse filme... É o fascínio que o Jack teve pelo Natal, porque, pensa, ele vive na cidade do Halloween. É uma cidade maneira. Os monstros são fodas, são lindos. Mas, porra, vive aquilo 365 dias por ano que tu enche o saco depois de um tempo. E é o que chama a atenção dele. Né? Tá vendo a falta que faz um carnaval? Que falta que faz o carnaval. Será que não tinha uma porta de carnaval ali naquela floresta das árvores, não? Devia, hein? Devia ter, né? Brasil. Ela deve levar pro Mar de Graça. Mas não chega a ser tanto. Mas pelo menos tem peitinhos. Não tem Paola Oliveira sambando. Ah, não faz falta nenhuma. Pecado. Ah, é que tu não... Pra você. Tu não viu a coreografia hoje, chefe. Mulher tá aqui, tá? Não faz falta nenhuma. Melhor que a Virgínia Santa. Também, o que que não é melhor que a Virgínia, né, bebê? É, isso aí temos um ponto. Tu botou o parâmetro lá no chão, né? Eu nunca entendi. Eu sei que é um filme pra criança e eu não quero novamente ser chato e tal. Mas eu nunca entendi na história porque a ignorância do Jack Skeleton quanto à cidade do Natal e o Natal em si. Porque, afinal de contas, Halloween é a véspera de Todos os Santos, que é um feriado cristão, e o Natal também. Mas tudo bem, eu não vou considerar isso um furo de roteiro. Não é que seja furo de roteiro, filho. É que cada um vive o seu feriado o ano inteiro. Literalmente. Eles contam, faltam 364 dias pro próximo Halloween. Então a vida deles é só Halloween. É o lance é que eles desconhecem outra forma de viver, outro conceito que seja... No Halloween você não distribui presentes. Não, você distribui, né? Doces. Você no máximo oferece doces ou travessuras. Sim, os caras vivem aquilo. Então, mas realiza a cena, gente. Os caras vivem o Halloween 365 dias e 4 horas por ano. Aí do nada o líder deles acha uma crossroads, porque aquilo ali é uma crossroads, que leva pra outros mundos que funcionam da mesma maneira que o mundo deles... Só que para outros feriados. O que vai na cabeça de um esqueleto que é o líder de um negócio todo quando vê aquela coisa toda colorida, cheia de iluminação e que não todo mundo tá feliz e em paz? A música que ele canta do que é isso, que é isso, não posso acreditar, que é isso, mil luzes a piscar. E sim, eu conheço as músicas de Quais Salteado. Sim, eu sou puta desse filme a esse ponto. Vá tomar no cu. Nunca duvidei. Quem estiver reclamando. Não duvidou. Bom, uma coisa que talvez vocês não saibam. Qual o país que mais adora esse filme? Paraguai. Inglaterra. Japão. Caraca. Tanto que foi o primeiro lugar, a primeira Disneylândia que teve o Jack Esqueleto num Halloween foi a Disney Japão. Ok. Mas olha só. Que foda. Porque veja bem, né, Jorge? Japão, né? É, Nerdmaster, antes que eu me esqueça, eu vou tomar... De graça. Porque já é a quarta vez que você me interrompeu quando eu ia falar. Mas vamos lá. O seguinte... é, como eu assisti, eu reassisti os meus dois filmes na sequência, eu tive uma prova da diferença entre o stop motion do final dos anos 60 e o stop motion que rolou no começo dos anos 90. A diferença, ela é bem, bem grande. É, levando em consideração que no Estranho Mundo de Jack não tem só stop motion. A técnica de animação é stop motion, mas tem lá uns fantasminha de CGI. O Zero é um cachorro de CGI. Ah, isso pode, né? É, tem CGI. Tem influência de outra coisa que não stop motion ali, pode. Mas no meu caso, no caso da Alice, não pode, né? Desgraçado. Se fuder, vai. Mas assim, tá? Vai. Mas assim, é, tirando a parte mista. Polêmica, tirando polêmica. A parte mista, que seria 80% stop motion e o restante com as outras técnicas de animação, deu pra perceber que a parte do stop motion relacionada do final dos anos 60 e do começo dos anos 90, ela é bem diferente. Você vê muito efeito prático no primeiro e muito efeito computadorizado no segundo. Então tá, muito bem. Eu acredito que seria um bom exemplo de você, por exemplo, você colocar técnicas antigas de stop motion e técnicas novas, que a partir dos anos 90 tudo tá levando em consideração isso. E eu repito e volto a repetir que foi graças ao Tim Burton e a este filme do Estranho Mundo de Jack que o mundo, vamos dizer, reviveu a arte do stop motion, tá? Sim, sem dúvida. Bom, da minha parte é só isso. Falta quem? Eu só, né? Todo mundo já falou dois? Sim. É, né? Então, falta eu. Uhum, também. E para terminar esta conversa, eu trouxe para vocês, em homenagem ao Senhor Pensador Louco, apesar de que eu não sabia que ele ia participar até esses 45 minutos do segundo tempo, Paranorman, de 2012, dirigido por Chris Butler e Sam Fell, e a sinopse é: o jovem Norman Babcock consegue falar com os mortos e prefere conviver com eles a conviver com os vivos. Seu tio Pendergast, saúde, se comunica com ele para dizer que a maldição de uma bruxa centenária vai se realizar e apenas Norman pode detê-la. Eu confesso que eu li Poltergeist ao invés de Pendergast. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Pendergast é de Poltergeist. Sim, sim. E alguém aqui já viu o Paranorman? Eu vi uma vez, há muito tempo atrás. Não. Eu lembro que eu ficava falando no filme Paranorman. Paranorman. Puta que pariu. Sara, viu? Esse não. Veja, tu vai gostar. É mais um filme seriamente influenciado pelo design Tim Burton de ser também. Sim e não. O mais legal é que os dois filmes do Nerd Master são do mesmo ano, né? Coincidência, né? Só que não. Eu acho que não, mas beleza. Ô, Nerd Master, o Norman e tudo mais, tudo bem, até não, mas os monstros, zumbis e tudo mais do filme, eles são... Não, os zumbis estão muito cara de Tim Burton. Não, os zumbis são muito burtonescos, vamos assim dizer. Mas os vivos, cara, são caso à parte, cara. Puta que pariu. A irmã... Irmã Patricinha do Norman é um espetáculo, cara, de tu dar risada. É o famoso tipo assim, ela fala tipo assim toda hora. Como é, né? Qual era o nome daquela da personagem feminina, assim, do que tinha a sobrancelha grossa, que parecia uma mini Malu Mader no filme? Qual era? Que era amiga do Norman? Isso, que tinha a sobrancelha grossa. Ela parece uma Malu Mader criança, assim, com a luta na cara, assim. Ai, meu Deus. Eu falaria Rock Lee, mas até aí eu estaria trazendo muito... A problema. Personagem era... Como tudo faz. Mas é legal, legal sim. Não, peraí, deixa eu só achar agora aqui que o pensador me perguntou. Tem que... Eu tô abrindo aqui. É a Salma. Isso. Salma era essa personagem que você tá querendo. Isso. Não, mas eu gostei. Eu lembro que eu assisti uma vez só. Talvez seja o que tá menos fresco na memória, assim, mas eu lembro que eu gostei, o filme é legal. Ah, basicamente, a premissa é que o Norman, sim, ele vê gente morta, literalmente. I've dead people. Ele vê todos os fantasmas que estão na cidade, e o pior, os fantasmas respondem pra ele. Mas como ele é o único que vê essas porras, a família acha que ele é maluco, a galera na escola faz bullying com ele, todo mundo vira a cara quando ele tá passando na rua, porque ele, o Norman, em vez de ele guardar pra ele o poder dele, não, ele conversa em voz alta no meio da rua com os fantasmas que estão no meio da rua. Então ele cumprimenta os caras que estão no meio da rua e a galera, o que esse cara tá fazendo no meio da rua falando sozinho, caralho? E aí, nesse estilo. Só que acontece que esse poder é que permite a ele salvar a cidade da tal maldição da bruxa. E vamos para um spoiler. Sim. A bruxa é ninguém menos do que a tatatataravó do Norman, que é a Andy Pettergast, a Agatha Pettergast, que era, tinha os mesmos poderes do Norman, e por ter os poderes do Norman, ela foi condenada como bruxa em Salem. Ó. Oh. quer dizer que no final das contas é tudo culpa da Agatha. A Agatha e mais ninguém. Foi a Agatha e mais ninguém. Cara, é muito bom. A animação é muito bem feita. Os efeitos são muito bem feitos, cara. E no DVD, ou no meu caso, no Blu-ray que eu tenho, tem o making of dos bonequinhos momento mostrando, cara. Babaca, tanana. Foda-se. Todos os filmes que eu já vi, eu tenho em DVD, ou quase todos. Aqueles da Mia Khalifa também? É, também. Você quer ir a merda também? Também. Então tá. Então é isso, gente. Vou agradecer primeiramente aos meus queridos comparsas que estão aqui presentes. Seu Pensador Louco, que pediu pra entrar na conversa aos 45 minutos do segundo tempo. E é óbvio que eu deixei. Muito obrigado, tchau para os meus ouvintes, por favor. Tchau, ouvintes. Eu tava com saudade de gravar com vocês mais o Nerdmaster, então, pô, foi muito legal. Muito obrigado. Tava com muita saudade de gravar com vocês e um pouquinho com a filha da puta do Nerdmaster, né? É um preço a se pagar, né, mas estamos aí. É, né? Tá bom. Sarsara, obrigado, amor. Suas considerações finais. Eu fico muito feliz de ter participado. Eu estou aparecendo mais vezes, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Yeah! A gente tá conseguindo botar a gravação no dia que ela pode! Yeah! Exatamente! E o microfone também! Yeah! Yeah! E a internet deixou ela participar! Muito bem! Jorge, tá feliz que não vai ter que editar esse? Olha, de verdade, a única coisa que eu ia agradecer hoje foi por você não desistir de mim, Nerdmaster, de verdade. Ah, tomar no teu cu, vai. É o carinho que você quer que eu te passe? Vai se fuder, vai. Uau, é muito amor. Né? Não, que... É que ele não participou da tradição, né, Jorge? Vá se fuder. Então, não é nem o caso, é por causa que esses últimos dias eu tenho enfrentado algumas crises de depressão. Por isso que eu agradeci a ele por não desistir de mim. Aliás, nenhum de vocês. Tá bom. Força aí, velho. Oh, nhoi. Donana, queridona, obrigado por ter participado. Suas considerações final, faz favor. Hoje eu participei meio expulsa, meio presente, porque, sei lá... Os trancos e barrancos. Os ectoplasmas estavam me expulsando da gravação, mas um pouco não entrava. Tua internet estava em stop motion. Olha, eu fiz tanta piada no começo com a história do stop motion que parece que o computador falou assim: ah, é, assim é. Espera que eu vou te mostrar o que é stop motion. Ah, pelo menos ele colaborou bastante pra eu poder participar. Tá, o papo tava muito interessante, a gente falou de muita coisa aqui que inclusive eu não assisti, que vai pra listinha. E como sempre, Também de buraco negro. também conhecido como buraco negro. Mas é sempre divertido participar. Sara, fazia tempo que a gente não batia um papo. Legal poder te reouvir, né? Assim como a todos os meninos que conseguiram tolerar as minhas caídas. Ups! E é isso, queridos ouvintes. Ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. Aê! E vai ter parte 2 disso aqui, tá? Aê! Porque ainda tem filme pra caralho. É óbvio.